não se aprecia os vírus e não contagia o riso lindo de uma criança, símbolo de esperança. Ao olhar nos olhos, lembre-se da sua herança. Por mais que dura e confusa seja sua, como é muita vida, lembre-se que nunca está só, que a dor se finda. Tão certo como o sol que brilha no verão ao meio-dia, ainda há tempo, creia, dê um sentido à vida. Na vida se aprende com dores e decepções e desistência sem tentar causar a frustrações. Reações não pensadas, gerações mal criadas, mas ações calculadas, igual a dor evitada. Enquanto a vida é esperança, é o que o ditado diz. Nunca diga nunca, lute para ser feliz. A vida vale a pena quando se acredita. Recupere sua fé e dê um novo sentido à vida. Qual o sentido da tua vida? Aonde você quer chegar? É triste a dor da despedida, somente Deus pra te livrar. Considere um bom conselho. Família em primeiro lugar, é desse jeito. Sonho se torna real, e que o bem vence o mal. Periferia avante, dispenso flagrante, não sei como antes. Seja menos José nessa contagem, não pela fuga, mas sim pela coragem de resistir à tentação, de não quebrar a corrente na hora da pressão. Permaneça de pé, fique firme, sem usar de má fé na unidade. Veja que o gueto é assim, tem problema. De Santo André até o Santa Madalena, de Pirituba até a Zona Sul, da Catarina do Campinho, não tá tudo azul. Qual o sentido da tua vida? Aonde você quer chegar? É triste a dor da despedida, somente Deus pra te livrar. Qual o sentido da tua vida? Aonde você quer chegar? É triste a dor da despedida. Partidos, laços quebrados, ações ou errados, retratos passados brotaram incertezas quando por mim passaram. Quais as razões de tantos protestos? Sentimento tão frio de ego, apelo vazio de um belo discurso de um alguém inseguro. Olhos que nunca se molham, endurecem por dentro tudo que se tem. Forçam os lábios, secam as salivas a viver num instante o que nunca foi antes. Falar o que o coração não quer, matar a verdade se ainda tiver. Dizer por dizer, fazer por fazer, sem assim bem o querer. Desvio de conduta íntegra, inversão de valores. Mascarada, face podre, se faz bela entre flores. Se faz bela entre flores. Qual o sentido da tua vida?